Eu vou passando por várias quebradas até chegar na minha área. Eu troco ideia com os manos, sapo, não fico pagando. É Vila Dutra, Real, Leão 13, Santa Cândida, Zona Oeste. Vai chegando, a nossa área é fodida. Eu pego o estradão, é disso que eu preciso. Eu vou passando agora então pelo Alto Paraíso. Eu não fico levando uma de cão. Considero Via Dutra, Vila Junta e Falcão. Mandando um salve a todos vocês do Prudência, Nova Esperança e até do 16. Cidade grande que comporta tanta gente, eu vou chegar bem na moral e falar humildemente. É, tem os meus trutas lá do Fortunato, Jaraguá, Santa de Virgem e até do Andorfato. E do outro lado, eu sei que não é fácil, eu vou passar no Redentor, no Zé Regino e no Gás. Eu também sou pobre, não lembro só de mim, sem palavras lá no raso, ferradura, mirim. E meus parentes, que lembro com muito amor, vizinho do Meridota e fica lá no Beija-Flor. E lá no centro, rodinha da função, bem de frente lá da câmera que trombava os irmãos. Você pirar, a até entrava em transe, curte lá na Rui Barbosa aquele som, esquina dance. Eu nem espero fazer algum sucesso, mas eu mandarei um salve pros meus frutas do progresso. É que eu espero, vivendo nessa terra no babo, ovo de playboy, perifo é o que impera. Várias geral, tomei lá no centrão, será que é porque eu sou preto, eu tenho cara de ladrão? Do interior, eu curto a minha cidade, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente humilde, os ricos que decide, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revide. Do interior, eu curto a minha cidade, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente humilde, os ricos que decide, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revide. Não é caô, é muito mais decência, eu até me sinto em casa quando eu vou na Independência. Também pra lá, eu sei que é uma banca popular, Ipiranga, Vila Zelina, Terra Branca. Uma correria, preciso ganhar dinheiro, também conto com a presença dos meus putas do Cruzeiro. Cara sensar, tem muito realista atualmente, Black D mora lá no Bela Vista. Boa atração, colar no Noroeste, ver então o Tilibra jogar o seu basquete. Se perder, fica então tudo normal, a vida tem seu lado bom e também seu lado mal. Se tá calor, eu sei que não pega nada na mural, lá no Cedro só pra dar uma nadada. Sei onde piso e sou considerado, onde eu chegar chegando eu sou sempre bem chegado. Falar do humilde, de muita gente boa, tô no rap nacional e não é falando à toa. Quero que os pobres com escola no seu nome não sejam mais barrados só por causa do uniforme. Quero trampar, viajar, conhecer o mundo e não ser mais rotulado como mero vagabundo do interior. A minha cidade pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente humilde, os ricos que decidem, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revide. Do interior, eu curto a minha cidade, pode crer que é verdade, eu quero mais dignidade. Tem gente humilde, os ricos que decidem, pode crer que nas ideias ainda vai ter um revide. Pode crer, Bauru. Se tiver uma área aí que eu não citei o nome, pode saber que tá do lado esquerdo do meu coração aí, no peito. É todo mundo, é nós envolvido até os ossos. Se liga aí, meu filho. Gasparini, Vila São Paulo, Araruna, Chapadão, Godói, Santa Clara, Industrial, Serrão, Jardim Solange, Furabuxo, Jardim TV, Parque das Nações, Jardim Europa, pode crer. Eu até sair voado, pois eu posso me perder, mas se zoar em Bauru, se você pode até morrer. Just kind of wish them the close way.